o dia a dia, criança passa por necessidades. O nosso povo lutador não sabe as verdades, realidade que se foi há muito tempo atrás. Um sonho, a loucura, a procura da paz. Pois não sabemos mais o que podemos fazer, criando uma rima e tentando vencer. Interior paulista não param de crescer. Será que os poderosos não conseguem perceber que o desemprego predominou? Porque tudo isso a sorte nos ajudou. Vivemos em um clima de horror, espalhando terror. E nosso rosto cansado, o medo se espalhou, refletindo na imagem do Senhor. Ó Jesus Cristo, iluminai o pecador. Ilumine essas almas pobres, cansadas, que no futuro encontre paz nas quebradas. Sobreviver nesse meio é embaçado, e que um dia eu veja você mudado, vivendo e sendo um ser humano de verdade, e não aquele mano que passa por necessidade, necessidade, necessidade, necessidade. Nós sentimos falta da sua presença. Espero que esteja em paz, com saúde e firmeza. Mano, nós sentimos falta da sua presença. Espero que esteja em paz, com saúde e firmeza. Não destrua sua vida numa batida mais forte que seu coração. E de cabeça erguida segue seu dia a dia, a luta pelo pão. Mas um mano de bem, eu quero ser também. Me espelhar em você, que sempre foi alguém. Pois nesse tempo não parou pra pensar. Tudo o que tinha poderia acabar. Com sua mente, forças não faltou. Um conselho de amigo de quem sempre te amou. Das pessoas você trocou por amigos. O crime e as drogas te levou pro abismo. Então me dá uma dor ruim, parece não acabar. O coração aperta, vontade de chorar. Hoje eu me lembro pelo que passamos. Pois eu não me esqueço, estou sempre orando. Agradecer a Deus por mais um dia levantar. E de cabeça erguida, minha vida levar. Sei que é muito triste a caminhada que escolheu. Mas nunca se esqueça do lugar onde sofreu. Palavras sentem a emoção de te ver vencer. E com a alma pura, ainda vou te ver. Ainda vou te ainda ver, vou te ainda ver. Vou te ver. Nós sentimos falta da sua presença. Espero que esteja em paz, com saúde e firmeza. Mano, nós sentimos falta da sua presença. Espero que esteja em paz, com saúde e firmeza. Com saúde e firmeza. Com saúde e firmeza.